evening. Mark on 230, good evening. Ano inicia a redução para 1909, desconsidera as inscrições em silo. 1909, para 3291. Boa noite, eu vou 972. 972, cheque o trem, pouso autorizado, 950 graus, 0109. Tenha 060 na cidade da Mari, abaixo procedimento ILS X-Ray, ajuste no 022, azul 4062. 022, desce agora para o 060, azul 4062. A 3891, desce uma penha 2000. 2000, na 3891. Azul 2713 estabilizado, campo aí. Tem agora a torre no 895, passou dono, completando LS, azul 2713. 2713, uma torre 1895. Obrigado, bom trabalho. Sétimo pouso. Será 6258, décimo até 3000, vou direto dono. 3000, direto dono, acho que é 6258. Última coisa embaixo, travada, guarda a pista livre. Trabalhar com a chave travada com a guarda pista livre, 2703. Bono 098, chame Recife agora, frequência 12685, ao termo 2545, Gol 1098. 2685, alterna 2545, 098, boa noite. Boa. Azul 4954 972, sala 0300, liberei direita, via Fox, 121, décima 1. Libera na Fox, 121, gol 1972, obrigada, boa noite. Boa noite. Ô Salvador, boa noite, gol 1972, entrou. Boa noite, só sou Simba, baixado e travado, o capa visto. A dúzia, parte 1. Alfa do LS para o meio, 12 Apatio, no gol 1-9-5-2. Azul, 2703. 40062, vê se mantém 4000, desconsidera as restrições. Foi isso. Vê se mantém 4000, vou direto pro Duna, azul 4062. Duna 4000, 4062. 3891, no passo Duna, reduza para aproximação, cheque preposto, chame torre, 1895. 118, 1995, obrigado, boa noite, Sistema 3891. Oi. Voador, 3891. 3891, continua aproximação, aguardando a pista livre. 3891. Canal 6258, desse mantém 2000, autorizado sinal LS. Autorizado, descida 2000 pés, autorizado ILS, SPI, mandando canal 4062, diz que mantém 3000. 3000, 4062. Pede na 3, sala 04, direita, 121, decimal 1. 1211, bom serviço, senhorita. Boa noite. Boa noite. Salvador, uma boa noite, azul 2713, livrou. Azul 2713, boa noite, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3, posição prevista 3, Romeu, atente ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3 para 3, Romeu, estaremos atentos, bom serviço. Controle, bom dia, voo 172, está precisando 2, para 105 metros, 70 abraços. Voo 1172, excelente estação, desse mantém nível 050. Cadamari, quanto procedimento LS X3, justo 1022. Cadamari, desce para 050, pode aprovar a presença de SAP? Direto Duna, voo no 172. Melhor ainda, muito obrigado. Solo Salvador, azul 2713. Prossiga, 2713. Por gentileza, qual que é a nossa posição, senhorita? A gente consta 3, Romeu, aguarda a coordenação com a Infraero, 2713. Ok, nós estamos aqui, não tem ninguém aqui. Boa. Salvador, está 3891, livrou. Salvador, tá 3891, livrou. Tan 3891, boa noite, autorizando o táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, tá 3891. O 4062, disse mantendo 2000, autorizado final. 2000 autorizado, 4062. Boa noite, Xené. 6628, passa no Xené. Boa noite, Xené 6258, chega o trem, pouso autorizado, no 60 grau 079. Autorizado, pouso 10, Xené 6258. Navio 4959, mantém a nível no 60, chama Miguelos, frequência 20.1. 1201, azul 4959. Voo 1173, esse mantém a 3000, ajuste 10021. 3021, 0021, 1173. Corrijo, esse mantém 2000 autorizado final LR, voo 1172. Está autorizado a final, a porta estabilizada. Azul 4062, complete final S, M Torre 1895, tem bom pouso. 1895 na final, 4062. É 258 no solo zona 0, libera a direita via Fox 121 decimal 1. Direita Fox 121 decimal 1, Xené 6258. Tome, boa noite, azul 4062, estabilizado, 6 da final. Azul 4062, continua em aproximação, a porta quando embaixo trovada, guarda pista livre. Boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 5, pátio 1. Azul 4062, livre pouso. Afirmo, 170 graus, 09 noite. Obrigado. Azul 4062, liberou, chama sua aluna 21.1. 21. Fala, Salvador, boa noite, Azul 4062, liberou. Azul 4062, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1, pátio 1. Alfa, Juliette, por 01, 4062. Aguardando o balizador, acho que não é 6258. 6258, irei formar em ferro. Estabilizando, Juna, Gol 1172. Excelente final do procedimento, corre agora 1-1-8-5, Gol 1172. 1172, obrigado. pátio, pista que eu falo. Copiou a informação Bravo, ainda não aqui. O Ita Setango decola da 1-0. Confirmou o pátio? O pátio é o 3, posição número 7. Gente, o Ita Setango, informação Charlie, modifica apenas o ajuste, agora 1-0-2-1. Intensidade de vento 1-1 nós. Pronto, cópia. Pronto, cópia, o Ita Setango. O Whisky Oscar Tango autorizado, Jundiaí, conforme rota, nível 080, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5454, controle 120, desce 9, então. Tá, gente, o Whisky Oscar Tango decola da 1-0, curva direita, saída coral, transponder 5454, controle 108, Whisky Oscar Tango. Rapaz, meu Whisky Oscar Tango, cotejamento correto no pátio 3, reporta pro táxi. Tá pronto para o Whisky Oscar Tango, vai acionar, o que você reportará pronto para o táxi, tá bom? Gente, o Whisky Oscar Tango. Ono 72, salva 22, liberou no 21, décima 1. 21, ono 10. O Insta Sertão está acionado no pátio 7. 2 a bordo, autonomia de 6 horas e 30 alterando Campinas. Pronto para início do táxi. Eu acho que é tão autorizado o táxi. Guia parte 1, Índia até o ponto de Tibera, no ponto de Tibera, torre 1, 1, 8, 2, 9, 5, ajuste no 0, 2, 1, bom voo. No 021-1895, o Whisky acertando no ponto de espera, chamar a torre. Solo Gol 1172, boa noite. 1172, ingressa Aquilo, à esquerda, posição prevista 2 Lima, atente ao sinalizador. Atente Aquilo, 2 Lima, Gol 1172. Muito boa noite, o Papa Romeu Luiz está pensando, está na Juliette. Tem condições de decolagem a partir da mesma? Alfa, mano, tem intenção de decolar a partir da Delta? O ponto de espera é via Índia. Sim, tem condições, Luiz está pensando. Eu não compreendi, vai prosseguir para o ponto de espera ou vai ter que ser, ou vai decolar a partir da Delta? Vai, o Whisky acertando vai ingressar na Alfa para a partir da Índia. Ok, então, táxi à esquerda, quem é a esquerda, a próxima táxi aí é a Índia, à direita. Tá, ok, vai táxi à esquerda, o Whisky acertando. Acho que a TAM confirmando está livre ingresso e decolagem 170 graus 079. Livre decolagem, graça decolagem, um Whisky acertando. Luiz Costa Tango, decolar 229, chame o controle, hino 20, destino 8, bom voo. 208, grato, Serifa, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Papa Romeu Whisky Oscar Tango, decolado na saída Coral, passando 1000 pés, acionado 5454. Papa Romeu Whisky Oscar Tango, boa noite, contato na decolagem após 2000, direto Coral, sub mantendo 080. 2000 após Coral, Whisky Oscar Tango. Controle autoriza a magnética 240, rotacionar a radial 240, o Whisky Oscar Tango, devido à aeronave não possui nem colete nem boxe. Forme a entendida que solicita direto na radial 240, confio. Afirmo, afasta na 240, dessa presente contém a 240. 7-3, informar o fixo que está voando direto, o Whisky Oscar Tango. O Whisky Oscar Tango está voando agora, vai interceptar radial para afastar em Coral, o Whisky Oscar Tango. É, só para confirmar. Capoas na radial 240, então não vai atingir Coral. Existe algum fixo que o senhor está voando adiante em Nasci ou no algum ponto do eixo da aerovia da Ustuno? Não, ciente, o Whisky Oscar Tango, a proa de Tagov, Delta Alpha Golf Oscar Victor, o Whisky Oscar Tango. Delta Alpha, confirme? Delta Alpha Golf Oscar Victor, da GOV. Sim, autorizaram inicialmente, aguardando confirmação do centro, Whisky Oscar Tango. Gente, voando da GOV, Whisky Oscar Tango, grato. Papai Romeu, Whisky Oscar Tango, qual é o seu estimado para da GOV, de Mr. P? Whisky Oscar Tango, estimado aos 0600, Whisky Oscar Tango. Autorizado direto da GOV, limite de fio, Whisky Oscar Tango. Autorizado da GOV, limite de fio, Whisky Oscar Tango, grato. good morning, American. Do you say? Red American. Good evening, we have information for the command. 398. Could you please confirm the call sign, American 23? American 230. 230, Roger, stand by for a copy just a minute, America 230. Arrumei o Whisky Ascatango, chame de agora na frequência 13325, até 125, decima 1. Alterno 25, decima 1. Oi.